Abrimos as portas do Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Rádio Felispim, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancas. Ora, este programa emite-se todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados, às 6 da tarde e ainda às segundas, às 9 da manhã. Ora, muito bem, começamos então o programa de hoje com o 6º volume de novidades discográficas portuguesas de 2024. É isso mesmo, há tantas que até já tenho material para o 7º volume. Mas antes vamos fazer uma homenagem à Mísia, que faleceu no passado dia 27 de julho com 69 anos de idade. Pois é, por tudo o que ela representa para a música portuguesa, vamos fazer aqui uma pequena homenagem. Lembro ainda que no início deste ano fizemos um especial sobre a carreira de Mísia. Se ainda não ouviram, podem fazê-lo através do nosso podcast. Ficamos então com uma das minhas favoritas, Nasci para Morrer Contigo, um tema composto por Vitorino, com letra de António Lobo Antunes e que pertence ao segundo disco que Mísia gravou em 1993, sob o nome de Fado. Nasci para morrer contigo, a cama que tenho dou-te, meu amante, meu amigo. Não te vás, fica comigo, nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Quero que a pele seja trigo a ondular ao açoite dos gemidos que te digo. Meu amante, meu amigo, nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. Nasci para morrer contigo, esta noite, toda a noite. A gaivota dos meus braços foi feita para o teu rio. Tuas pernas são meus laços, a tua boca dois traços na boca que o espelho viu. A tua boca dois traços na boca que o espelho viu. Meus braços foi feita para o teu rio. Tuas pernas são meus laços, a tua boca dois traços na boca que o espelho viu. A tua boca dois traços na boca que o espelho. Foi Mísia com o tema Nasci para Morrer Contigo. Mísia que morreu no passado mês de julho. E fazemos aqui uma pequena homenagem porque realmente é uma das nossas favoritas. Ora, como já devem ter reparado, este é o primeiro programa da 6ª temporada de Jardim Beira-Mar Plantado. Depois de umas boas férias, durante os meses de julho, agosto e na parte de setembro, voltamos cheios de força e vontade de divulgar mais música portuguesa. Vou então começar com um disco de uma das minhas autoras favoritas, a Ana Deus. A Ana Deus tem muitos projetos, que eu gosto de todos. Alguns desses projetos são os Três Tristes Tigres, Osso Vaidoso, o projeto Bruta com Nicolás Tricot e ainda a dupla com Luca Argel, com o qual gravaram canções a partir de poemas de Fernando Pessoa. Este ano, esta dupla lançou mais um segundo disco pela Boca Editora, chamado Canções para Beber.

secar para essa roupa de linho da noiva que vai casar. Tal, tal, tal, vira, vira, vira. Tal, tal, tal, vira o bacalhau. Tal, tal, tal, vira, vira, vira. Tal, tal, tal, vira o bacalhau. Para essa roupa de linho da noiva que vai casar. Está à espera do noivinho que anda no alto mar. Muito bem, aqui Maré em grande com Tau Tau Tau, uma antiga canção do trabalho para acompanhar o trabalho na Seca do Bacalhau, exatamente. Continuamos então com a Beatriz Felício, que é uma das mais promissoras intérpretes do fado da sua geração. Beatriz Felício nasceu numa família sem ligações à música e descobriu ainda criança que queria ser fadista. E foi no circuito das casas de fado de Lisboa que fez a sua aprendizagem, escutando e convivendo com os grandes pilares da tradição fadista. Pois é, do seu disco de estreia, também chamado Beatriz Felício, vamos ouvir o poema do Amor Corrido, cuja letra é da autoria de Cátia Oliveira, aliás, a garota não. Não vim falar de fado, nem das mágoas que ele tem. Amor desalinhado não é culpa de ninguém. E nós tentamos pouco e nem tentamos bem. Já não se perde tempo neste amor de vai e vem. É que o amor só cresce onde há tempo para crescer. É que o amor só cresce quando são dois a querer. É que o amor só cresce onde há tempo para crescer. É que o amor só cresce quando são dois a querer. Não vim falar de fado, nem das mágoas que ele tem. Amor desalinhado não é culpa de ninguém. Não vim falar de fado, mas ele fala por mim. E se há caminho errado, é este por onde eu vim. É que o amor só cresce onde há tempo para crescer. É que o amor só cresce quando são dois a querer. É que o amor só cresce onde há tempo para crescer. É que o amor só cresce quando são dois a querer. Não vim falar de fado, nem das mágoas que ele tem. Passamos agora do fado a um estilo muito diferente. No dia 21 de junho, os Linda Martini estrearam música nova. E este single chama-se Uma Banda, que segundo os próprios, esta canção é uma prova de vida. Eu acho que esta canção realmente traz-nos uma reflexão um pouco importante para mim, pelo menos para mim é importante, porque realmente põe em questão as bandas. Porque é que hoje em dia há cada vez menos bandas? E vemos aumentar os DJs, gente com música eletrónica, ou gente com pedais de loops, e as bandas vão diminuindo. Em vez das bandas, temos bandas de uma pessoa só. Isso realmente é muito diferente do que tínhamos antes, e não sei se é muito bom, porque eu acho que as pessoas devem fazer grupos em conjunto e fazer ideias em conjunto, compartilhar ideias, compartilhar músicas e criar algo em conjunto em vez de ser uma pessoa só, que é mais fácil. Em muitas espécies é muito mais fácil, em outras espécies é mais complicado. Mas, claro, o estar unidos várias cabeças pensantes, eu acho que isso é importante. Por isso, eles fazem esta canção dedicada às bandas e é como um brinde às bandas. É quem faz uma banda. Por isso, nós, com eles, nós levantamos os copos ao ar e dizemos longa vida às bandas. Alguém que mate a banda. Uma morte limpa sem complicações. Façam parecer um suicídio comercial. A morte vendo bem e vendo bem. Importa que quem. Será isto uma banda? forte. No meio da sala e ninguém se lembra para que é que isto serve. Que ideia de merda. Um brinde esta merda. Alguém aí que bate a ver. Bem, uma banda de Linda Martini, foi o tema que acabamos de ouvir, que foi lançado no dia 21 de junho. Dia também que foi lançado o segundo single do novo disco de Luís Peixoto, chamado Synchronize Chaos. Este tema é uma mistura única de folk e eletrónico, apresentando também os sons do bouzouki irlandês e do bandolim, perfeitamente entrelaçados com elementos eletrónicos modernos. Ora, este tema foi inspirado no intrigante conceito de sincronização da natureza, onde a ordem imersa do caos, uma ideia que ressoa profundamente tanto na ciência quanto na arte. Pois é, Luís Peixoto com Synchronize Chaos. Muito bem, no passado mês de maio foi lançado o terceiro disco do grupo Rio Lisboa. Grupo este que desde a sua formação em 2013 tem procurado refletir na sua música o encontro cultural entre Portugal e o Brasil. Deste disco chamado Rio Lisboa Canto Revolução, cujo objetivo principal é celebrar os 50 anos do 25 de Abril, nós vamos ouvir o tema Às Claras, da autoria de Bruno Fonseca e com a voz da jovem fadista Cassandra Cunha. Aqui há umas semanas atrás, aliás, há uns meses atrás, Flávia Muniz entrou em contato comigo para que divulgasse a sua música. E Flávia Muniz é uma cantora, compositora e escritora brasileira. A sua carreira musical começou em 1999 com a banda Luísa Mandou um Beijo, com a qual, sendo vocalista, gravou 3 discos. A solo já tem 5 discos gravados, 2 deles com a editora espanhola Elefante Records. Pois é, eu ouvi a sua música e fiquei bastante encantado, pois a sua música é um género um pouco intrigante. Soa a música indie, mas com ritmos de samba ou bossa nova. Em programas anteriores já passei 2 canções e agora vou passar outra diferente. Esta chama-se Tempo de Aurora. Espero que gostem tanto como eu. Andam pela mata, pode sol, um sol raiando. Novo dia já vai chegar. Chegamos então agora à parte em que eu vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes e as ouvintes portuguesas se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que até se pode considerar a mesma língua. Às vezes não se entende bem, mas isso eu acho que é por falta de costume. E por isso mesmo é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. Pois é, tem de haver maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque temos um idioma, uma história e um território que nos une. A música que eu vos trouxe hoje é do grupo Aldao Lado. Aldao Lado são Lucia Aldao e Maria Lado, embora por vezes também se façam acompanhar por outros músicos. O seu disco mais recente, Forestal, é um álbum de spoken word, feito integralmente em galego. Deste disco, como foi sugerido por Silvia Bogo, vamos ouvir o tema que lhe dá nome, Forestal. Parece bonito o bosque, co seu teito de follas e de luz desesperada. Non creo que fose un día de verdadeira calor. A brisa era un suspiro do norte. Estremecía a mata ca súa voz de xeo. E puxamos a chaqueta. Avanzamos polas veas do bosque chamadas polo seu alentar frío. Non recordas que tiveramos posto a chaqueta? Recordo os bichos abochados. Fuxían ou atacaban, non sabemos. E todas esas biografías prendidas das silveiras. De cando en vez os cabelos do sol atravesaban a cúpula vexetal. Convertíase entón a fraja en catedral. Os paxaros repetían o son dos nosos pasos. Os outeiros erguíanse en altares, capeliñas, mámoas. E a marea verde lambía os pés, rompía en esporas contra eles. Rezabanlle en marmúrios. É a vida que crepita. É terrible o bosque. Era fermoso. Coincidimos en que era fermoso. O principio justounos. Era unha calma escura e fresca, pero tensa como o ollo no albo. Nos éramos o albo. Entón, un animal pasou como unha ánima, e as follas mortas dixeron o seu nome con voz grave. Repetírono varias veces. A fraja pechábase sobre nós, os insectos caían como estrelas fugaces, as landras como a disparos no corazón da terra. Escoitábamos o pulso en prende la carreira. Sabíamos que non estábamos soas, tal vez alguén como a nós corría. Entón, adentrámonos no claro esperanzadas, unha mudanza histórica cara a un novo fogar tan merecido. E alí, a benvida dolorosa. Tropezamos. Non nos recordas, eu estou segura de que tropezamos cunha raíz. A balsa de ajo era un anaco de seo aberto. Pensamos, este é o meu lugar. Porque respirábamos sen teito, podíamos erguernos, ser vistas, ver. Un sol que só cega é un sol desperdiciado. Pero sentíamos que nos salváramos. Mira o claro, é a cara escura da vida. Nin sequera hai árbores para agochar os monstros. A balsa era unha illa, pero estábamos soas, certo? Un cinto de terra enlodada arredor, e sobre ela, esqueletes de tarascas xigantes que noutrora foran amieiros, branquísimos, osos branquísimos. Nos que se pousaban as pegas co seu traxe de morte, cada perigo excesivamente iluminado. Entón que? Non era o que queríamos? Non quería sair da espesura e tomar o lugar dos que permanecen na historia? Sí, pero nin sequera proxectábamos sombra. Porén, na fraga, as veladas prendían fachos na mirada das outras. Avanzaban con ollos de lanterna. Certo, a ameaza que o seo aberto é aliméntase de soidade. A estrategia é a alianza, todo o que nos xunta. Así que cos oxos lambidos do sol acendamos un lume, un camiño que saia das sombras. Un tecido que deixe pasar a luz e non o medo. Que arrede as bestas do tempo e as do esquecemento. Bosque, crepita. Que cruel é a sombra. A luz. A luz. Prendida. Nos olhos das Palavras não existem. Nesta secção, a Palavras Somos Nós, dedicada à poesia, eu trouxe-vos um poema em inglês, dedicado à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva 76 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. E como a cada pouco tempo assistimos impotentes a mais um massacre, pedimos aqui, mais uma vez, um cessar-fogo imediato por parte de Israel e que assim acaba com o genocídio. E ainda que Netanyahu seja sancionado e condenado por crimes contra a humanidade. O poema que vos trouxe chama-se We Teach Life, Sir, da autoria da palestiniana Rafif Ziadah, que é também quem o declama. Today, my body was a TV'd massacre. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits. Today, my body was a TV'd massacre that had to fit into sound bites and word limits, filled enough with statistics to counter measured response. And I perfected my English and I learned my UN resolutions. But still, he asked me, Ms. Ziadah, don't you think everything would be resolved if you would just stop teaching so much hatred to your children? Pause. I look inside of me for strength to be patient, but patience is not at the tip of my tongue as the bombs drop over Gaza. Patience has just escaped me. Pause. Smile. We teach life, sir. Rafif, remember to smile. Pause. We teach life, sir. We Palestinians teach life after they have occupied the last sky. We teach life after they have built their settlements and apartheid walls. After the last skies, we teach life, sir. But today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits. And just give us a story, a human story, you see. This is not political. We just want to tell people about you and your people. So give us a human story. Don't mention that word apartheid and occupation. This is not political. You have to help me as a journalist to help you tell your story, which is not a political story. Today, my body was a TV'd massacre. How about you give us a story of a woman in Gaza who needs medication? How about you? Do you have enough bone broken limbs to cover the sun? Hand me over your dead and give me the list of their names in 1,200 word limits. Today, my body was a TV'd massacre made to fit into sound bites and word limits and move those that are desensitized to terrorist blood. But they felt sorry. They felt sorry for the cattle over Gaza. So I give them UN resolutions and statistics, and we condemn and we deplore and we reject, and these are not two equal sides, occupier and occupied, and 100 dead, 200 dead, and 1,000 dead. And between that war crime and massacre, I vent out words and smile, not exotic, smile, not terrorist. And I recount, 100 dead, 200 100 dead, 1,000 dead. Is anyone out there? Will anyone listen? I wish I could wail over their bodies. I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way I do. Today, my body was a TV'd massacre, and let me just tell you, there is nothing your UN resolutions have ever done about this, and no soundbite I come up with, no matter how good my English gets, no soundbite will bring them back to life. No soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir. Muito bem, estão a ouvir o Jardim Abrama Plantado. Desculpa. Hoje é o primeiro programa da sexta temporada e que vai preenchido com o sexto volume de novidades discográficas portuguesas deste ano 2024. O tema que acabamos de ver, e este potente tema, é o novo dos Blasted Mechanism, que já não gravava nada há 6 anos. Calm With Us é o primeiro avanço de um novo álbum, e este dá o pontapé de saída às celebrações do 30º aniversário da banda. Pois é, passamos agora a algo que para mim é especial, os 4 ao Sul. Este grupo está composto por Pedro Mestre, José Barros, José Manuel David e Rui Vaz, aos que se une ainda o 5º elemento, Rui Calado. E eles têm um disco novo, um disco recém-saído do forno, que se chama Outros Cantes, e que está dedicado às modas alentejanas que, porventura, estão um pouco afastadas dos grupos de canto normais. Eu tenho o propósito de fazer uma entrevista para que nos falem deste disco. Quero ver se contato com José Barros para fazermos uma entrevista. Agora, não em outono, e acho que em outono vai ser perfeito. Enquanto esperamos por essa entrevista, vamos ouvir a sua música. Vamos ouvir o tema Morreu Francisco Romão. Muito bem, foi então a Quatro ao Sul com o tema Morreu Francisco Romão, um cante alentejano. Fechamos então a porta do Jardim Abeirão Aplantado com um novo álbum do contrabaixista veterano Carlos Bica, um álbum novo que se chama 11-11, que entre temas originais faz também uma recriação do tema A Noite, um original de José Mário Branco. Note-se que o original de 85, de ano 85, tem 28 minutos e esta versão tem só 5 minutos. Mas tinha curiosidade de ter a mesma voz de José Mário Branco, que retirou da gravação original. Ficamos então com Carlos Bica e A Noite. Um abraço e fiquem muito bem. Em tudo o que já fomos está o que seremos. No fundo desta noite tocam-se os extremos. E se soubermos ver nos sonhos o processo, os passos para trás não são um retrocesso. A noite é um sinal de tudo quanto fomos, dos medos, dos mistérios, das fadas e dos gnomos, da ignorância pura e da ciência irmã, em que sendo passado já somos amanhã. Em tudo que já fomos estão os nossos mortos e os vivos que ficaram entram nos seus corpos na noite do amor, na noite do sinal, naufrágio de fantasmas na pia batismal. A noite é um impreciso e escuro purgatório que alinha as nossas almas no seu dormitório. A culpa dos heróis é serem sempre poucos. Acaso somos mais? Ou tão somente loucos? Temos que descasar a culpa e o prazer no que fizemos ou deixamos de fazer, para reconstruir os corações cativos. Mas cabe perguntar: acaso estamos vivos? Thank you. em tudo que já fomos, há um sonho antigo, conversa universal de cada um consigo. São sombras e brinquedos, tudo misturado, e o vago sentimento. De nascer culpado, será um sonho absurdo este olhar para dentro, e o nosso destino só servir de exemplo. Andamos a fugir à frente desta vida, mas cabe perguntar: existe uma saída?